Chama, Junão, puxa aqui ela, vai, dá um som maior aí. Você tá doido, o coração chega até a parte aqui, ó. Tanto tempo a gente não se vê. Me pergunto se já me esqueceu. Essa levanta até defunto. Será que tem alguém no meu lugar? Será que tem? Desfrutando o sonho que era meu. Acho que pode acontecer, você sabe. Teu sorriso, teu desejo, o doce do teu beijo. Onde foi que a gente se perdeu? Alô, Cajubim! Quanta coisa eu tinha pra falar. Pena que você não quis ouvir. Já sofri demais em me buscar. Nada existe sem você aqui. Não me deixe, é tempo ainda. Salva minha vida. Não me deixe tão sozinha aqui. Só os cornos canta comigo, vem. E vem pra me dizer que ainda existe uma esperança de recomeçar. E vem, diga que sim. Diz que me ama e que vai voltar pra mim. E vem pra me dizer que ainda existe uma esperança de recomeçar. E vem, diga que sim. Diz que me ama e que vai voltar pra mim. Diz que me ama e que vai voltar pra mim. Um, dois, três, quatro. Essa é suave. E todos os amantes já adormeceram. E todas as palavras já se calaram. Já não vive um mundo em que se perderam. Nem as madrugadas em que se amaram. Quero sentir. Sente, bebê, pode sentir. Quero ouvir. Seus passos de volta à minha porta. Pra dizer que me amava quando estava longe. Mandar civil, Gustavo, aí que tá muito triste. E deixar que amanhã junto nos encontre. E que passe a ser vida o que hoje é só sonho. E que se acabem os segredos. E que se aumente os desejos. Quem sabe canta aí. E assim que mude o destino por um minuto. E que meu corpo encontre seu corpo num prazer absoluto. E assim quando eu te abraço, me apete em seus braços por um minuto. Alô, Tuxo! De um jeito que só você sabe. De um jeito que só eu sei. só eu sei. Essa é melhor que carne de segunda. Total.